não sei viver sem aquele amor. Oh, oh, oh. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouvi. Não vou fugir de mim. Só que...